programa Momento Espírita. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Ó meu Deus, fonte de toda a sabedoria, de todo o amor, Espírito Supremo, cujo nome é Luz, eu te ofereço os meus louvores e minhas aspirações. Que subam a ti, qual um perfume de flores, que sobem para o céu os odores inebriantes dos bosques. Ajude-me, ó Pai, a avançar na senda sagrada do conhecimento, para uma compreensão mais alta de tuas leis, a fim de que se desenvolva em mim mais simpatia, mais amor pela grande família humana. Pois sei que pelo meu aperfeiçoamento moral, pela realização, pela aplicação ativa em torno de mim e em proveito de todos, da caridade e da bondade, aproximar-me-ei de ti e merecerei conhecer-te melhor, comungar mais intimamente contigo na grande harmonia dos seres e das coisas. Ajude-me a desprender-me da vida material, a compreender, a sentir o que é a vida superior, a vida infinita. Dissipe a obscuridade que me envolve. Depõe em minha alma uma centelha desse fogo divino que aquece e abrasa os espíritos das esferas celestes. Que tua doce luz e com ela os sentimentos de concórdia e de paz se derramem sobre todos os seres. Assim seja. Momento Espírita. Ao se despedir, para nos deixar teu coração, me diz que comigo vai chorar e suas lágrimas eu vou enxugar. Amigos, quem os cumprimenta é Maria Regina Roca Simões. Este é o programa Momento Espírita número 80, produzido pela Associação Espírita Mateus. Olá, pessoal. Sou Serginho Crivellaro. Boa tarde a todos. No final deste programa, sortearemos 3 livros. O primeiro, Dramas da Paixão, romance de Ana Cristina Vargas, ditado pelo espírito José Antônio. O segundo, Na Era do Espírito, de Chico Xavier e Herculano Pires, ditado por diversos espíritos. E o terceiro livro, O Destino em Suas Mãos, de Richard Simonetti. Aliás, esse livro tem tudo a ver com o tema que o nosso convidado especial irá tratar na tarde de hoje. E para concorrer ao sorteio, basta telefonar para o 3552-3460. A dona Thelma os aguarda. Boa sorte a todos. Elevemos o nosso coração a Deus e a Jesus, o nosso bom e amado Mestre. Aqui estamos, Senhor, para realizar mais um programa por meio deste veículo de comunicação. Pedimos, Mestre, que sua paz e seu amor recaiam sobre todos os lares que estão sintonizados neste momento, acompanhando conosco o tema da tarde. Que o nosso querido companheiro e amigo André possa levar o entendimento necessário a cada coração e mente. E assim, Mestre Jesus, em seu nome, sobretudo em nome de Deus, o nosso Pai de infinita bondade, que possamos dar por iniciado o programa de hoje. Mestre, fique conosco agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Amigos ouvintes, temos a honra e a alegria de receber para compartilhar do nosso programa André Luiz Sobreiro, da cidade de Severina. André já faz parte da equipe do Momento Espírita. Boa tarde, André. Boa tarde. Seja bem-vindo à nossa cidade e ao programa. Sinta-se em casa. Pois bem, André, para nossa felicidade, os feriados estão caindo às terças-feiras. Como professor de educação física, você fica liberado das aulas da escola, mas das aulas sobre a doutrina não está liberado, não. Portanto, você já está convocado para estar conosco no dia 12 de outubro. Será outro feriado caindo numa terça-feira, para nossa sorte e alegria. Boa tarde, André. Boa tarde. É um prazer recebê-lo novamente em nosso programa. André, por favor, fique à vontade para fazer as suas considerações iniciais. Bom, como consideração inicial, a gente sempre tem a agradecer. Vocês agradecem a visita, mas sou eu que tenho que agradecer a oportunidade de poder estar trazendo um pouquinho do muito pouco que nós sabemos sobre a doutrina espírita. Porque, como o Serginho disse, nós estamos liberados das aulas na escola, mas não das aulas na doutrina. Porque somos devedores, né? Perante as leis de Deus, somos devedores. Então temos muito que trabalhar para poder sair dessa encarnação devendo um pouquinho menos do que chegamos. É uma grande honra poder estar aqui. Muito bem. Antes de a gente entrar no tema da tarde, nós gostaríamos de agradecer a presença da nossa querida companheira Ana Cláudia Guimarães Mazou, que também estará acompanhando o programa. E se achar necessário a sua intervenção, ela estará à vontade para participar do programa. Muito bem, André. Obrigada. O tema de hoje desperta muita curiosidade na maioria das pessoas. Muitos querem saber sobre o destino. Outros procuram cartomantes, ledoras de mãos, tarô, búzio, enfim, o assunto de hoje é no mínimo intrigante. Por onde você decidiu começar a fim de esclarecer o nosso querido público, André? Bom, quando se fala em destino, nós temos o costume, vamos dizer assim, de achar que tudo que vai nos acontecer no futuro está marcado, mas marcado milimetricamente naquela hora e naquele momento. E o que a bibliografia espírita tem nos mostrado é que não é bem assim que as coisas acontecem. Algumas provas, algumas expiações nós vamos ter que passar, sim. Provas, porque são testes. Nós vivemos em um mundo de expiação e provas. E precisamos ser testados para saber até onde vai a nossa capacidade momentânea. E algumas são expiações mesmo. São frutos da semente que nós plantamos num passado. Mas nós não podemos dizer que tudo está marcado naquela hora, naquele exato momento. Algumas situações precisam acontecer. Mas nós não podemos generalizar e achar que tudo vai acontecer na hora certa, que tem que ser assim e que é a vontade de Deus. Então nós vamos tentar de alguma forma abordar aí alguns livros e esclarecer a respeito disso. Comecemos então, André, por determinismo. O que você entende por determinismo? Se a gente procurar no dicionário, e não precisa ser dicionário espírita, não, dicionário da língua portuguesa, a gente vai encontrar que o determinismo é uma teoria segundo a qual tudo que nos acontece hoje é consequência de fatos, de atos que nós cometemos no passado. Abrangendo essa definição pela doutrina espírita, nós vamos lembrar que esse passado pode ser mais recente, nessa encarnação, ou mais remoto, nas encarnações passadas. E é óbvio que aquilo que nós fizemos em encarnações passadas, a maioria de nós nem lembra. Deus foi extremamente sábio, colocando esse véu, entre aspas, nas lembranças das encarnações passadas, para que nós tenhamos os pés firmes nessa encarnação. Porque com os pés nessa encarnação, algumas vezes a gente não consegue se organizar. Se tiver mais de uma em mente, o risco de falhar é muito grande. Então, segundo o determinismo, tudo que está nos acontecendo hoje nada mais é do que fruto da semente que nós plantamos no passado. É interessante porque Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, ele nos diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele conseguiu resumir em poucas palavras a relação perfeita entre livre-arbítrio e determinismo. Porque tudo me é lícito reflete o livre-arbítrio. Nem tudo me convém reflete o determinismo. Tudo me é lícito significa que eu posso fazer o que eu quiser. Mas se isso que me é lícito for contrário às leis de Deus, então não me convém. Porque vou plantar sofrimento para o meu futuro. E as consequências desses atos contrários às leis de Deus nada mais é do que isso que nós estamos passando hoje. E a gente às vezes se desequilibra dizendo que Deus é injusto, que nós não merecemos passar por isso. E a justiça de Deus é tão perfeita que nós, espíritos ainda buscando a autoiluminação, não conseguimos entender os desígnios de Deus. Mas a gente pode lembrar também do finalzinho do Evangelho, quando os apóstolos dizem a Tomé assim: Tomé, nós vimos o Mestre, Jesus. E Tomé diz: eu só acredito se eu ver as chagas e tocá-las. Lembra dessa passagem? Quando a pessoa precisa ver para quê, a gente fala, né? Tá parecendo São Tomé. São Tomé. E dias depois o Mestre se manifesta a eles mais uma vez e diz a Tomé: Tomé, toca. E Tomé toca as chagas, se ajoelha e grita: meu Mestre e meu Senhor. E Jesus diz a Tomé o seguinte: Tomé, você acreditou porque viu, mas bem-aventurado aquele que crê sem ter visto. Eu vou tentar aplicar essa passagem do Evangelho às nossas vidas. Nós não precisamos saber o que fizemos em outra vida para saber que Deus é justo. Deus é justo e de uma forma que nós não conseguimos entender. Então o que nós estamos passando é culpa nossa, sim. Mesmo que a gente não lembre o que fez na outra vida. Ô André, apenas para que as pessoas, os nossos ouvintes, entendam. Determinismo e karma são as mesmas coisas? Partem do mesmo princípio. Mas o karma, se você buscar lá nas doutrinas hindus, no hinduísmo, no budismo, a palavra karma significa causa. Ou seja, o karma é a semente que eu plantei no passado, que vai gerar consequências. E eu acho essa palavra consequência fantástica. Porque a consequência, ela substitui tanto o castigo quanto o prêmio. Porque Deus não premia e Deus não castiga. Nós colhemos e nós plantamos e nós colhemos proporcionalmente à semente que nós plantamos. Então a consequência substitui tanto o castigo quanto o prêmio. Deus não premia, Deus não castiga. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. É a lei de causa. Exatamente. E efeito. Causa, não e é? Efeito. Causa seria o karma e efeito, o efeito é a consequência. Exatamente. Que cada um tem sobre os seus atos. Perfeito, André. Agora me diga uma coisa, o que é que você me diz, ou melhor, o que é que o Espiritismo tem a dizer sobre o nosso destino? O nosso destino está definido? Nós podemos mudá-lo? Ué, se nós acabamos de falar de lei de causa e efeito e em livre-arbítrio, então pode ser mudado. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, será que eu errei muito em outra encarnação? Se eu errei muito em encarnação, será que eu vou sofrer muito? Isso nos remete de novo ao Evangelho, lá no finalzinho, na epístola de Pedro, Simão Pedro, quando Pedro escreve assim, o amor encobre uma multidão de pecados. Ou seja, ao invés de pagar as minhas dívidas sofrendo, eu tenho condições de pagá-las amando, fazendo caridade, perdoando. E aí eu tenho o livre-arbítrio. Eu posso pagá-las amando ou posso pagá-las sofrendo. Eu não precisaria nem dizer, vamos pagar amando, porque dói menos. Dói muito menos. É, muito mais gratificante com também. Com certeza, né? São sementes boas plantadas para que o futuro seja menos doloroso, né? As pessoas entendem por destino, André, que um ser nasce já com os fatos da sua vida pré-determinado. Mas nós sabemos que, por destino, nós só temos duas coisas, segundo o Espiritismo. O nascimento e a morte. É a única certeza que nós temos. Então, totalmente falsa essa ideia de que as pessoas nascem com sua vida pré-determinada. Nós podemos dizer que alguns fatos ou algumas consequências dos nossos erros nós vamos ter que passar. Mas dizer que o destino está totalmente pré-determinado e fechado, eu não, particularmente não acredito nisso. E é o que a bibliografia espírita nos prova, nos mostra em vários livros. Por exemplo, se nós nos lembrarmos do livro Missionários da Luz, de André Luiz, pelas mãos do Chico, nós vamos encontrar um diálogo entre um orientador chamado Manassés e um espírito que estava pronto para reencarnar, chamado Silvério. E Silvério pergunta ao Manassés o seguinte: você pode me informar mais ou menos quanto tempo eu vou passar na Terra nessa encarnação? E Manassés responde a ele: 70 anos no mínimo. E quando ele falou no mínimo, eu achei curioso. No mínimo. Então quer dizer que quem resolve quanto tempo eu vou ficar sou eu. Se eu me cuidar dos meus pensamentos, do meu estresse, da minha alimentação, eu posso prolongar esse tempo. Quando ele falou no mínimo, quer dizer que não está fechado o dia do meu retorno ao plano espiritual. Como o Serginho disse, nós vamos ter que retornar. Até porque o nosso lugar é lá. É determinismo. Isso nós podemos, do ponto de vista físico, nós chamaríamos de fatalidade. Fatalidade. Perfeito. Que nós vamos discutir isso um pouco mais à frente, que a espiritualidade nos diz que fatalidade nada mais é do que aquilo que nós combinamos antes de reencarnar. Para nós seria uma fatalidade. Do ponto de vista mais amplo, nada mais do que o cumprimento do planejamento. Por isso que nós pedimos algumas provas e vamos ter que passar por elas. Então, na verdade, não há uma fatalidade, há uma combinação. Certo. Nós combinamos e vamos ter que passar. Uhum. Quer dizer que fatalidade, o termo nós interpretamos um pouquinho erroneamente, não é? Bem equivocado. Esclareça um pouquinho sobre bem equivocado. O termo fatalidade, André. Porque, na verdade, o que nós chamamos de fatalidade nada mais é do que o cumprimento do planejamento reencarnatório. Uma consequência fatal, digamos assim, uma fatalidade é alguma coisa que vai ter que acontecer. E aí nós, às vezes, por causa desse termo, fatalidade, nós caímos no erro de achar que o destino está todo predeterminado, e não é. O que nós chamamos de fatalidade nada mais é do que o cumprimento, como nós já dissemos, do planejamento reencarnatório. Tem um exemplo interessante que nós vamos encontrar aí nos fatos que andaram acontecendo no mundo e aconteceram no Brasil há pouco tempo, daqueles aviões que andaram caindo. O fato mais chocante deles, aquele que tentou pousar no aeroporto, não conseguiu, passou por cima da avenida e entrou dentro do prédio da TAM. São Paulo, não é? Reúne-se dentro daquela aeronave as pessoas que precisam desencarnar naquela hora e daquela forma. Tanto que existem pessoas que compraram a passagem e não embarcaram. Embarcaram um dia antes ou um dia depois. E existem pessoas que não estavam querendo embarcar naquele voo, que viajariam antes ou viajariam depois e mudaram o planejamento, mudaram a sua data e embarcaram naquele voo. É porque precisariam passar pela prova. Então dá pra gente dizer tranquilamente, alguns fatos nós vamos ter que passar. Mas aí sim é a sorte inevitável que seria a fatalidade. Isso. São consequências de atos e ao mesmo tempo são fatos pelos quais nós vamos ter que passar, de um jeito ou de outro. É outra coisa que nós podemos desmentir também. Pelo menos a bibliografia espírita nos mostra isso com muita clareza. E o nosso amigo Jamiro defende muito essa tese também. Esse negócio de dizer que tive sorte ou tive azar. Uhum. Nós temos é merecimento. Sempre. O que nós precisamos ter para que as coisas deem certo é merecimento. Porque o que é a sorte? A sorte é o acaso jogando ao nosso favor. E o azar é o acaso jogando contra. E o acaso não existe. Pensamento tem influência nesse caso, André? Olha, pensamento negativo, positivo? Não é à toa que Emmanuel escreve um livro pelas mãos do Chico chamado Pensamento e Vida. Pensamento é tudo. Depois eles, quando surge aquele livro, O Segredo, que acabou virando um filme, eu normalmente comento esse livro, esse filme, fazendo uma brincadeira. Segredo para quem? Segredo para nós espíritas? Isso aí não é segredo há muito tempo. Todo espírita que lê um pouquinho sabe que nós atraímos o que nós pensamos. Verdade. Porque se eu levantar de manhã achando que o dia vai ser ruim, fatalmente eu vou encontrar péssimas energias no meu caminho. Mas se eu levantar de manhã dizendo, meu Deus, muito obrigado, porque vai ser mais um dia que não vai ser fácil, mas eu vou fazer o possível para dar certo, o dia é outro. É completamente outro. Mas voltando aqui ao diálogo Manassés e Silvério, quando ele falou em 70 anos no mínimo, o Silvério, segundo André Luiz nos relata, fez uma cara de quem estranhou. Como nós estranhamos quando descobrimos que o destino não está marcado milimetricamente. E o Manassés continua. Pondere sua graça, a graça que você recebeu, Silvério, e depois de tornar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Quando ele falou não volte aqui antes dos 70, ele jogou a responsabilidade disso para o Silvério. Nós escolhemos. A menos que haja no nosso planejamento reencarnatório a necessidade de retornar ao plano espiritual antes da hora, se não houver essa necessidade, nós escolhemos. Nós nos cuidamos do pensamento, da saúde, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, enfim. E a gente pode prolongar a nossa passagem pelo plano físico. Perfeito. O André, existe na visão da doutrina espírita o acaso? Não. Nos fatos importantes da vida, não. Porque às vezes a gente quando o acaso nos... Esse acaso, né, nós chamamos de acaso. Quando isso que nós chamamos de acaso nos favorece e os fatos acontecem do jeitinho que a gente quer, a gente bendiz. Bendita a hora. Mas quando acontece do jeito que a gente, que não nos agrada, a gente fala ao contrário. Maldita hora. Maldita hora. E a gente vê as pessoas que estão insatisfeitas no casamento dizerem, maldita a hora que eu conheci o fulano ou a fulana. Era necessário passar um pelo caminho do outro, gente. Era necessário para que haja justamente essa reaproximação. Então, na visão da doutrina espírita, o acaso não existe. Não existe. Para os fatos importantes da nossa vida, não. Nós temos uma pergunta de uma ouvinte. Para que o nosso André esclareça. Doença é fatalidade, karma ou expiação, André? Nós não podemos negar que existe uma situação. Pode existir uma situação kármica, sim, sem dúvida alguma. Mas algumas vezes nós estamos plantando essa doença nessa encarnação. Nós podemos citar o exemplo do câncer, que é uma doença que nos assusta tanto. E a doutrina espírita vem nos mostrar que num grande número, não sei dizer se maioria ou minoria, mas num grande número de casos, o câncer é uma doença expiatória. Nós estamos expostos, infelizmente, nós não nos protegemos dos fatores cancerígenos. Os raios ultravioletas do sol, o tabagismo, a bebida alcoólica, a alimentação extremamente pesada, condimentada. Mas se a gente pensar no câncer como sendo se manifestando em crianças, em tenra idade, como explicar isso? Que uma criança, por exemplo, de 2 anos, a gente vai lá no Hospital do Câncer de Barretos, na ala infantil, nós vamos ver inúmeras crianças que não tiveram nem tempo para se expor a fatores cancerígenos e doentes de câncer. Se ele não está exposto aos fatores cancerígenos, como é que nós podemos dizer que isso é doença, não no sentido reencarnatório? Tem que ser. Ela não está exposta aos fatores cancerígenos. Agora, nem todo mundo que tem câncer está pagando dívida de outra encarnação. Às vezes nós estamos pagando dívida dessa encarnação. Dessa, porque nós não nos alimentamos bem, nós nos expomos a raios ultravioletas do sol, nós nos expomos à alimentação pesada, à bebida alcoólica, ao tabagismo, às vezes às drogas. Então nós podemos estar pagando dívida de outra encarnação, mas podemos estar nos endividando nessa. Então é impossível, tanto no sentido da doença quanto no sentido das situações, definir de uma forma geral o que é karma e o que nós estamos plantando nessa encarnação. André, deixa eu perguntar uma coisa para você. O câncer, no caso, a alimentação, o mau uso do nosso corpo físico, é só isso que envolve ou também as nossas atitudes também podem provocar o câncer? É interessante porque nós discutimos isso numa palestra ontem à noite lá em Rio Preto. Kardec nos diz na Gênese, Nos fala sobre a qualidade dos fluidos. Todo bom pensamento emite uma boa energia. Todo mau pensamento emite uma má energia. André Luiz nos diz em mecanismos da mediunidade, que tudo que é matéria para nós, matéria grosseira, densa, nada mais é do que energia condensada. A física quântica já trabalha com esse conceito, dizendo que o que nós chamamos de matéria é luz condensada. Então é mais ou menos a mesma explicação, usando termos um pouquinho diferentes. Então, se tudo que é matéria para nós é energia condensada, nosso corpo físico também é. Com a diferença de que a matéria não tem fluido vital, e toda a matéria biologicamente viva tem o fluido vital para se manter viva. Então, se o meu corpo é fluido cósmico universal modificado pelo meu pensamento, significa que as minhas emoções vão alterar o funcionamento do meu corpo. Perfeito. Se eu estiver pensando bem, se eu estiver em paz, se eu estiver resignado perante os problemas, otimista e feliz, mesmo que a situação seja difícil, isso influi na minha saúde. Mas infelizmente a recíproca é verdadeira. Se eu estiver estressado, se eu estiver infeliz, eu estou plantando doença. E às vezes a recomendação do mestre, não é? Do vigiai e orai. Né? E aqueles dizeres antigos que diziam assim: mente sã, corpo sadio, corpo ou corpo sadio. São. Perfeito aquilo. Vamos então agora, parece que está tudo certo lá com o Flebinho, vamos ouvir uma música agora para dar um descansinho ao nosso colega André, tá? Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo? É você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando bem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo? É você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. André, nós temos aqui mais uma pergunta de uma ouvinte. Que bom que as pessoas estão ligando e buscando esclarecimento. Você já disse alguma coisa sobre, mas a nossa ouvinte quer saber. Na próxima encarnação, nós vamos nos lembrar dessa? Olha, pelo que tem acontecido no planeta Terra, por ser um mundo de expiação e provas, muito provavelmente não. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos num momento de transição. E espíritos devedores que ainda somos, se tivermos merecimento para ficar na Terra, a gente não sabe como é que funciona um mundo de regeneração. Então pode acontecer que na Terra regenerada, se nós tivermos merecimento para ficar, talvez nós nos lembremos. A gente não sabe como é que funciona um mundo de regeneração ainda. Tomara que a gente possa ficar, segundo os critérios do Cristo. Mas se a coisa acontecer do jeito que acontece hoje na Terra, no mundo de expiação e provas, muito provavelmente não. Eu vou deixar o meu e-mail no ar aqui, pro caso das pessoas se interessarem por fazer perguntas, e a gente se compromete a responder e não identificar as pessoas, a respeitar o direito da pessoa de não se identificar. É andreaespirita@gmail.com. Eu vou ficar muito feliz de poder responder as perguntas. andreaespirita@gmail.com. Mais uma perguntinha, André, de uma ouvinte. Ela diz o seguinte: diante de crimes hediondos, suicídios, tragédias provocadas, como atentados e sequestros dramáticos, a perplexidade domina os círculos da sociedade humana. Perguntamos a você, André, os autores intelectuais ou executantes de tais atrocidades nasceram com tal missão? Ou seja, eles vieram programados para serem instrumentos da maldade, da inconsequência? O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Olha, com toda a certeza do mundo, nós podemos dizer que com essa missão, eu acho que não. Não dá para negar que as pessoas que fazem, cometem esse tipo de crime têm essas tendências, como nós temos as nossas. Não mais para crimes, mas nós cometemos falhas perante nós mesmos, perante a nossa família, mas não crimes. Então, que existe a tendência naquele ser que reencarna, com certeza. Mas missão, não. Até porque a missão tem uma conotação muito superior. Certo. Missionário é um espírito que vem para ajudar no progresso da Terra. Até porque, em algum momento, você pode ter certeza que essas criaturas que cometem esses crimes, em algum momento, Deus chamou a atenção. Em algum momento, Deus pediu para que alguém intercedesse e sugerisse uma leitura de evangelho, a visita a uma igreja, seja qual for a linha religiosa. Provavelmente, pelo livre-arbítrio, ele não atendeu ao convite. Certo. Mas não dá para negar. Ninguém vem com missão para cometer esse tipo de coisa, mesmo que a pessoa que sofra um sequestro, por exemplo, infelizmente, talvez esteja na sua pauta reencarnatória. De quem vai sofrer, da vítima. Certo. Tá? Embora, então, entende-se então que às vezes a vítima pode estar espiando alguma coisa. E por falar em espiando, o que você pode dizer sobre expiação? É sinônimo de sofrimento, expiação, André? Olha, em geral, como as nossas dívidas, infelizmente, são bem grandes, vamos dizer assim, em geral, a expiação se caracteriza por sofrimento. Mas não é exatamente sofrimento. Se nós buscarmos no dicionário, a gente vai encontrar expiação, vem do verbo expiar, e expiar significa remir a culpa cumprindo pena, pagar. A definição número 2 é interessante. Sofrer as consequências de. Mais uma vez nós caímos no termo consequência. Sofrer as consequências de alguma coisa. Mas como nós dissemos lá atrás, citando a epístola de Pedro, quando Pedro nos diz que o amor encobre a multidão de pecados, por mais atroz que seja o nosso sofrimento, nós podemos atenuá-lo amando. Significa dizer que é outro caminho para pagar a mesma dívida. A mesma dívida que eu pagaria sofrendo, eu posso pagar amando. E a coisa dói muito menos, não precisaríamos nem dizer isso. Mas não, como o Serginho disse, não dá para negar que muitas dessas situações são expiatórias. Porque nós temos que pensar assim, por que uma pessoa foi sequestrada e sofreu tanto e eu não fui? Por que uma pessoa é sequestrada e a outra não? De repente a pessoa passa aí 70 anos na Terra e nunca sofreu um sequestro. Tem pessoas que moraram a vida inteira na cidade de São Paulo e nunca foram assaltadas. Qual essa diferença de critério? Será que Deus é injusto? Será que Deus gosta mais de um do que de outro? Talvez pelas nossas dívidas reencarnatórias, nós estejamos aptos a passar por essas expiações, né? Seria muito mais interessante pensar dessa forma do que achar que Deus é justo com um e injusto com o outro. Muito bem, espero que tenha ficado claro para a nossa ouvinte. Você também já teceu algum comentário sobre fatalidade, mas eu acho que as três coisas mais importantes que nós temos aqui, que se relacionam entre si, são determinismo, destino e fatalidade. Eu gostaria que você colocasse alguma coisa a respeito desses três pontos. Se nós nos começarmos esse comentário pela fatalidade, também procurando no dicionário, a gente vai encontrar por definição de fatalidade qualidade ou caráter do fatal. É fato inevitável, ou seja, nós chamamos de fatalidade aquilo que precisa acontecer, nós vamos ter que passar de um jeito ou de outro. E no, na questão 851 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? E eles explicam: a fatalidade existe unicamente na escolha que o espírito fez ao reencarnar desta ou daquela prova a sofrer. Ou seja, o que nós chamamos de fatalidade, mais uma vez nós dizemos, é o cumprimento de um planejamento reencarnatório. Aquilo que nós pedimos ou que nos foi sugerido e nós aceitamos. Porque a grande maioria de nós não está passando por reencarnação compulsória. Então, a fatalidade, para que fique bem claro, é uma coisa escolhida pelo espírito reencarnante antes de reencarnar. Por exemplo, a condição de nascer pobre, para que ele pague melhor, para que ele execute maior, né, aquilo que está programado para ele fazer, ou que ele seja rico, por acaso. Seria isso, mais isso, ou menos? Exatamente. Todas, a grande maioria das situações, nós aceitamos. Inclusive aquelas que nós não nascemos com elas, mas que vão acontecer durante a nossa vida. Aí vem aquilo que nós chamamos popularmente de fatalidade, que nada mais é do que o cumprimento de um planejamento reencarnatório. Que a gente encontra pessoas, a gente que faz esse trabalho de oratória espírita e conhece vários centros, a gente vê pessoas que até os 40 anos nunca ouviram uma voz, nunca viram um espírito, e a mediunidade aflora depois dos 40. Interessante. Enquanto que tem gente que a mediunidade aflora na criança. Cumprimento de um planejamento reencarnatório. Porque até os 40 ele não tinha condições para fazer isso. Depois dos 40, como a vida dá uma equilibrada e a gente entra numa fase de mais, em geral, de mais tranquilidade, a mediunidade aflora na hora certa. Nada mais é do que o cumprimento de um planejamento reencarnatório. O André, no programa passado nós falamos sobre o matrimônio, as dificuldades do relacionamento, as dificuldades, né, no matrimônio. Aqui eu vou te fazer sobre coincidências. Existem coincidências com relação ao casamento, ao matrimônio? Olha, segundo André Luiz nos diz, a grande maioria, em nosso lar, a grande maioria dos casamentos nada mais é do que reaproximação. É uma necessidade de reaproximar-se, uma necessidade de reafinizar-se. Dois espíritos que, em outra encarnação, tiveram algum problema, desencarnaram chateados, no mínimo, chateados um com o outro, e é necessário que se reaproximem. Então é por isso que a gente vê tanto casamento conturbado. Mas André Luiz nos diz, nesse mesmo capítulo de Nosso Lar, que alguns casamentos são casuais. São dois espíritos que nunca se viram em nenhuma encarnação. E a partir desse primeiro encontro é que vai surgir o futuro. Porque se o casamento for de paz... Seria coincidência? Não coincidência. Eu acho esse termo coincidência um tanto limitado, né? Porque mesmo que não haja uma dívida reencarnatória, mesmo assim houve um planejamento, né? Mesmo que não haja lá atrás uma ofensa para que haja o resgate, mesmo assim houve um planejamento. Porque, né, nós sabemos que o acaso não existe. Então a coincidência também não. Bem, meninas, Regina, Ana, vocês ficam à vontade para a última pergunta, infelizmente, para o nosso André, porque daqui a pouco nós partimos para a última fase do programa. Regina, Ana, se não tiverem, uma musiquinha para a gente, Kleber, por favor. Momento Espírita. Andará Nazaré. E as multidões ele ministrara, seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curaram cego junto ao velho tanque de Siloré. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré. Caridade é luz, bondade é amor, verdade é fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré. Caridade é luz, bondade é amor, verdade é fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, caminho, verdade, vida, como ainda é. Bem, André, para que você falasse sobre o tema, uma hora realmente é muito pouco. Mas, infelizmente, nós temos que encerrar o programa daqui a pouco. Então, você faça um resumo, um apanhado geral de tudo o que nós comentamos na tarde de hoje, André. Bom, eu queria deixar para as pessoas uma forma de reflexão. Se essa teoria do destino fosse verdadeira, se o nosso transcorrer pelo plano físico estivesse realmente marcado, e vamos dizer que eu, André, estivesse combinado desencarnar aos 70 anos, por exemplo, então quer dizer que hoje, com 33, não cheguei nem na metade disso, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso me drogar, eu posso fumar, eu posso beber e dirigir e nada vai me acontecer. É um absurdo isso. É um absurdo. Então quer dizer, se o destino está marcado do jeitinho, milimetricamente lá do jeito que a gente acreditava que estava, nós somos máquinas, sem direito a escolher e sem colher as consequências das nossas escolhas. Nós não podemos mais acreditar nisso. E respondendo aí a pergunta que nos foi feita sobre as pessoas que leem sorte, cartomantes, Emmanuel foi perguntado no Consolador sobre isso, a questão 144. Os fenômenos premonitórios atestam a possibilidade de presciência do futuro? Aquelas pessoas que têm as premonições? E Emmanuel responde: os espíritos da nossa esfera não podem devassar o futuro. Então eu fico me perguntando, se os espíritos da esfera de Emmanuel, de Joana de Ângeles, não podem devassar o futuro, quem somos nós? E de repente alguém pergunta assim: mas por que que algumas cartomantes acertam? Emmanuel também aborda isso no final da resposta, quando ele fala o seguinte: existe um roteiro reencarnatório, que nós acabamos de falar do planejamento reencarnatório. E aí Emmanuel diz: e dentro desse roteiro, os mentores espirituais mais elevados podem organizar fatos premonitórios quando convenham as demonstrações de que o homem não se resume a um conglomerado de células. Então, algumas vezes há permissão de que alguns fatos premonitórios digam o que vai acontecer. Mas Emmanuel está nos dizendo que os espíritos da esfera dele não podem devassar o futuro. Se os espíritos os espíritos da esfera de Emmanuel não podem, quem somos nós para devassar o futuro? E perguntando sobre o futuro, nada mais estamos fazendo do que demonstrar o quanto nós não confiamos nas leis de Deus. Porque quem confia nas leis de Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Se eu estiver plantando o bem, eu vou colher um futuro tranquilo. Mas se eu estiver colhendo, se eu estiver plantando o mal, eu vou colher sofrimento no meu futuro. Eu não preciso nem que ninguém me diga o que vai acontecer no meu futuro. Muito bem, André, agradecemos aqui a sua presença e vamos para a parte final do programa. Programação da Casa Espírita. Hoje, às 20 horas, palestra com o expositor espírita Manuel Varolo, de Catiguá. Tema: Fé em Jesus. Todos são muito bem-vindos à Casa Espírita, que emana paz, harmonia e serenidade. E vamos agora, então, agradecendo a todas aquelas pessoas que nos telefonaram, que são Dona Maria Luísa, a Cíntia, a Rosângela, o Leonardo, Juliana, Alexandro, Patrícia, Laura, Henrique, Tiago, Marlene, Juliana Arvani, Dalva, Leonor, Rosalina, Milena e a Dona Yolanda. E vamos agora, então, ao sorteio dos três livros da tarde de hoje, que são o primeiro livro, Dramas da Paixão, romance de Ana Cristina Vargas, que vai para o Tiago. O segundo livro, Na Era do Espírito, de Chico Xavier e Herculano Pires, ditado por diversos espíritos, saiu para a Laura. E o terceiro livro, O Destino em Suas Mãos, de Richard Simonetti, quem leva é a Cíntia. Parabéns a todos e uma ótima leitura. André, e eu gostaria que agora você fizesse, então, a sua despedida dos nossos queridos ouvintes. Nós agradecemos a oportunidade que a Associação Espírita Mateus nos dá mais uma vez de poder estar aqui, trazendo um pouquinho do muito pouco que a gente sabe. Obrigado a essas pessoas que estão em casa ouvindo o programa de vocês, porque isso mostra o quanto nós ainda temos a aprender e o quanto nós somos curiosos sobre esse assunto tão belo chamado doutrina espírita. O quanto isso desperta curiosidade para a gente. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado, André, que você tenha um ótimo retorno para a Severínia e até o próximo dia 12 de outubro, se Deus quiser. Bem, queridos ouvintes, elevemos agora o pensamento ao Mestre Jesus em agradecimento pela realização de mais um programa, ouvindo a oração por entendimento. Senhor Jesus, auxilie-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induza-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Mestre Divino, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste em serviço aos nossos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em ti tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Que a luz do Divino Mestre envolva todos os corações. Tenham uma semana repleta de amor, de harmonia e de perdão. Obrigado a todos pela companhia e amizade. E até a próxima terça-feira, às 13 horas. Fiquem com Deus. Momento Espírita. nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Livrai-nos de todo mal.